Lado de regra de voo, 44, autorizado o circuito de tráfego da 17 pela direita com curva imediata à esquerda. Reporte baixado travado. Reporte baixado travado, direto do Tatiana. De gol no 273, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, pode 190 no 2. Aí 4 mil pés, bom dia e 12 na bom, eu vou no 273. Controle gol 1856. Controle de gol 1856, contato radar, subou para o nível 390, saída PUCA. 3 lava na PUCA, 1856. Jete Vitor Charlie, livre pouso na pista 17, vento 120 graus, 1 no nós. Livre pouso 17, pra... tá com a trem embaixo travado, Jete Vitor Charlie. Bom final de semana, muito obrigado. Jete Vitor Charlie, confirme o pátio para qual era a taxa. A direita lá pra vai, tá aí. Gente, Jete Vitor Charlie. Autorizado hoje na 6210, informe e estabilizado no final do processo técnico. É autorizado, reportada, estabilizado, 6210. Hoje na 6143, desça para 2000 pés, aguardando o vetor final para o localizador. 2000, aguardando 6143. Quando 3, apresenta curva esquerda, proa 140 para o localizador, informe isso para prisão. Autorizado a final. 140 esquerda, nível S, 143. Livre o táxi à direita, e no ponto de espera da 10, 1895 é a torre. Segundo táxi, segundo pronto, 1895, azul 4, 2 a 1. Controle Gol 856, autoriza direto para Caju. Vai com a ação, Gol no 856. Qual é a dano? 4206, posto espera do 1-0. Azul 4206, linha decola de imediato. Sim. Azul 4206, autorizado a linha e decolada pista 1-0. Decolado 1-0. Vento 1-20 graus, 1 no nós. 2 Salvador, boa tarde, Sané, linha 2 no 0. Confirme para a torre? Sané, 62 no 0, está preso. Sané, 62, 1 a 0, continue a aproximação, aguarde de pista livre, o vento é de 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. Entre livre pouso, 62 no 0. 62 6290, aguarde pista livre. O vento é de 1190 graus, 09 nós. Continue a aproximação, reporte baixado travado. Aguarda 6290. O PP da Fé. Certo, mantendo. Completa final, chame a torre 118-95, tomou posse. Acertando, 5-0. Voo 1273, está reautorizado via para 2000, Lógico 1902, informe no localizador. Descendo para 2000, com 1012, 1273, informa no localizador. É 210, livre pouso, 910, vento 1900 graus, 90 nós, confirma baixado travado. Confirma, livre pouso, 10-6210. E o 4206 decolado 51, no chame controle, frequência 119-8. 090, azul 4206, obrigado. Controle, Salvador, boa tarde, azul 4206 na. Puca. Cadê azul 4206, contato radar, suba para o 350, saída Puca. 350 na Puca, azul 4206. Controle de trivia, 5-4-900, solicita nível final 1-2-0. Autorizado 1-2-0, trip 5-4-1-5. 5-4-900, 1-2-0. Voo 1-8-5-6, chame o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5 e alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, 1-8-5-6. 9-6-1-4-3, só o chané, passou externo. Chané 6143, continue a aproximação, aguarde que está livre, o vento é 1-3-0 graus, 1-2 nós, altímetro 1-0-1-2. Guarda na pistola. Chané 6143, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9 nós, baixado travado, confirmando. Tem informado já, baixado travado, livre pouso 6143. Livre o táxi via Alfa e Juliette, o portão é 1-0. Alfa e Juliette, 1-0. Siga o Yankee Delta Charlie. A gente come no farol da barra Yankee Delta Charlie. Chamo Bravo, pronto para ataque? Clima aqui no Bravo, reporte para ataque. 443 no solo 55, livre à direita, chame o solo 212 com o 9. 1219, Oxalé, 143. Oxalé 6143, livre o táxi via Alfa e Juliette, portão é o 9. Alfa Juliette 96143. Afirmativo, está autorizado até o gate 9 pela Juliette. Juliette 9, obrigado. Salvador, uma boa, voo no 273, no localizador. Com controle, voo no 273. Opa, desculpa. Torres, Salvador, uma boa tarde, o 273, estabilizado no ILS da Onona, 0. Uno 273, continua a aproximação. O vento é 1,50 graus, 1,49, altímetro é 1,092. Confirmando baixada travada. Afirmativo, 1,273, baixada travada, aguardando a autorização. 1,273, tem livre pouso 1,0. Vento 1,10 graus, 1,19. Livre pouso 1,0, 1,273. Como é que é o Bravo, confirme para tu? Autorizado. Guarulhos, o nível 340, via Upzulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge e intercepta Upzulu no meio. O controle 119.8, acione 5477. Guarulhos 340, pulando a 10, curva direita, da El, Leda, pós-Leda, voa Bridge, 60 antes, Zulu no meio, Bravo até Zulu, direto Trive, direto Foto. 198 é o controle de saída, 5477, é o transponder da 3897, está na ponte 5. É, TAM 3897, chame para o push F90. Vai chamar o 3897. Kilo Bravo, autorizado a ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, tá pronto pra cópia. Autorizado, Vera Cruz, 510, via linha do litoral sul, decolagem é da 17, curva à direita. O controle 119, decimal 8, e a torre 18, decimal 9 e 5. O transponder é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Chama o Oscar Bravo, na bata, chame a torre para acionar, tem um bom voo. Salvador, centro da Salvação Sierra. Frequência Salvador 1, 19.8, 96 Mag. Salvador Mag, carregando Salvador Salvador, 1510, Salvador 9.8. Contato 96 Mag, mantém os corredores 1510, o ajuste no 0 no 2, informe Paris para ingressar no 19. Contato visual, informará Paris 96 Mag. Salvador, boa tarde, voo no 273, livrando para Alfa. Boa tarde, voo no 273, está livre o táxi e Alfa e Juliette, gate 01. Alfa e Juliette para o 01, 273. Aquilo Bravo autorizado a decolar, pistão no site, vento 190 grau 08 nós. Delta, desça para 510 e chame a torre em Salvador, frequência 1, 18, decimal 95, Cambobô. Delta. Controle Salvador, boa noite, 3894, transfere informação Serra, 470, 450. Fatal, então 3894, identifique, foi na proa de TAP, desça para o nível 050. TAP, descendo 50, 3294. November Yankee Mike, autorizado direto rotatório. Azul Link Mike. Bravo, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 97. Bom, em Salvador, Mike, é com Delta, 510, está a 1 minuto de balança fora. Mike, é com Delta. Dá presente, sem condições de fazer uma curta base para aproximação da 197? Afirmativo. Mike, Eco Delta está autorizado. Reporte baixado, travado, correção. Trem fixo. Reportar baixado, travado. Mike, Eco Delta, ciente, reporte baixado, travado. Obrigado. Sapatão, Lima, Aquilo Bravo. De Lima, Quilo Bravo, saída Arbor, vou para o 040, vigilante. Fala, Sete. É, assim que possível, não vai sair de curva à direita, vá direto para lá. É, nível 045, se autorizado. Não propõe mudança de regra, o Lima, Quilo Bravo? É, pro ideal seria 26258, senhor. Sete, autorizado. 045, Lima, Quilo Bravo, direto para lá. Canta direto Valença 045, Bélgica Brava tem condições de decolada presente? Bélgica Brava está autorizada a decolada presente com proa no litoral sul. Reporte quando fora do sol, o vento é 190 graus, 190 nós. Informa um Sierra Kilo 76, um helicóptero aproximando da M17. Gono 273, chamou o solo, confirme. Negativo. Botão Guianque, Data Charlie, continue a aproximação, reporte no farol de Tapuã. Ok, camarada, através do farol de Tapuã. Mike, Eco Delta, livre pouso no 197, vento 120 graus, 1 nós. Mike, Eco Delta, ciente, livre pouso no 197, em baixo de Tapuã. Bélgica Brava fora do solo ao 08, chame o controle na frequência 9.8. Bravo. Ok, obrigado. Salve, Bélgica Brava. Ele informa que é um helicóptero que acabou de decolar da pista 97, em sentido contrário, mantendo o pro do litoral sul. Aqui Delta Charlie tem condições de dar presente, fazer uma curta para aproximar da 197? Fazer uma curta seguindo, eu vou para a parte 3, parte garotada, a parte 5. Parte 3 ou parte 5, aqui Delta Charlie? Parte 5. Gente, aqui Delta Charlie pode aproximar para, diretamente para o parte 5. Fria. Yankee Delta Charlie está autorizado prosseguir até o pátio. O vento no momento é 120 graus, 10 nós, reporte quando o solo controlar. Vale. Mike, na prova rotatória visual com o campo. Novembro Yankee Mike, aguarde transferência e comunicação. Guardou transferência, Novembro Yankee Mike. Aguarde Juliette Santango. O meu Oscar Bravo, você já está visual com o campo informado? Já é visual, senhor. Tem coração visual, informe no Fala da Barra, o meu Oscar Bravo. Fala da Barra, Bravo. Juliette Santango, prossiga. Apresentou o plano de voo, Juliette Serra Tango? Poderia confirmar o tipo de equipamento, código alocado e pessoas a bordo? Cuidado no solo Zuno 1. Autorizado táxi até o Pote 4, quando livrar pista, livre frequência. Inicialmente, o ajuste no 0 no 2, aguardando prosseguir. Tu vai voar direto ou vai manter o litoral? Inicialmente, tu vai para o 035 direto, Ilhéus, o Juliette Serra. Yankee Mike, chame agora Torre Salvador 1895, tem o meu posto. Torre 1895, Novembro Yankee Mike. Passar o 070 por 060 3894. Deixa eu manter o 060 com 3894, tráfego 12 horas, 12 milhas com deslocamento oeste, mantendo 045, é um Charlie 402. 7060 3894. Passando Lima, Quilo Bravo, informação de tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas com deslocamento nordeste, descendo até o 060, o Airbus 320 da PAN. Bravo, quem? Quilo Lima, Quilo Bravo, tráfego adicional, posição de 2 horas, 7 milhas com deslocamento sul, chegando a 2.000 e subida para 3.500 pés, é um Charlie 310. Quilo Bravo, Tango Juliette Serra Tango, informação de tráfego, posição de 9 horas, 5 milhas, mantendo 4.500 pés com deslocamento sudoeste, é um Charlie 402. Charlie no solo controlado? Yankee Delta Charlie no solo, zona 4, livre frequência. Ajuste no 0 no 2. 2000 ajustou, informa o localizador 3894. Livre pouso na pista no 7, vento 120 graus, no 1 nós. Livre pouso, não vem bem aqui mais. China 6201 no... Tá pronto pra cópia? Autorizado, Galeão, nível 360. Via Pesulu 10 até SMAP e após conforme o plano, A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 119.8, acione 5427, Oceané 6201. Tá, visual, senhor. Informe no ponto ideal Lima Kilo Bravo para a descida para Valença, aguardando ultrapassagem do tráfego informado. Tá, Lima Kilo Bravo. Juliette Serra Tango. Foi com Pro Sul para levar o tráfego à sua esquerda para prosseguir na subida, Juliette Serra. Correto, hoje na 6201, chame para o push e acionamento. Na 6201. Solo 3897, pushback acionamento. BR está 3897, autorizado, e chame para o táxi. Livre e pushback acionamento, reforço para o táxi, capitão 10, 3897. Golf Tango Quebec, solo Salvador. Na escuta, Golf Tango Quebec. Ok, mantenha no través aí do gate 6-12, aguarde o aeronave da TAM, vai fazer o pushback no gate 5. Positivo, Golf Tango Quebec aqui na posição 6, obrigado. Tango Juliette Tango, está livre, ascensão para o nível 065. E ascensão 065, Juliette Tango. Boa noite, general. Relatório. Um abraço também, 11.00. Lima Kilo Bravo, o ideal, desça para a altitude de tráfego informando 2.500 pés, Lima Kilo Bravo. Temos um helicóptero próximo à sua aeronave, mantendo 500 pés, sem interferir na sua aproximação. 3894. Nós Cabral, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre, tem um bom voo. Salvador, voo 1567, na pista de informação de guerra, solicita autorização Brasília. Voo no 567, autorizado Brasília, o nível 360, via peso Luno 7 até o destino, decolagem da 1-0, curva à direita, subida Argó, após Argó DCT Elefa, e o controle 119.8, acione 5474. Autorizado Brasília, nível 360, via upper do 1-7, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor Transition, após Arbor Transition, leva 1-1-9.8 a controle, 5-4-7-4, transponder 1-5-6-7, portão 06. Correto, voo no 567, chame para o push e acionamento. Juliette Tango Zulu, acione identificação, foi na proa de Parepe, chegue no ponto ideal descido, ajuste no 012. Frequência livre, Lima Kilo Bravo, tem um bom pouso. Estabilizar ILS 3294. 3894, completa final, chame a torre 1895, tem um bom posto. Delegado 1895, 389. Boa tarde, Guardião 01, prossiga. 1894, final e décima zero. Então 3894, continue a aproximação, ainda não avistado. Vento 1110 graus, 1119. Altímetro 1-0-1-2, aguarde autorização de pulo. Eu estou aguardando 3894. Bono, o ajuste 1-0-1-2, vem com o Prodo Fora da Barra para ingressar no litoral Axé. Informe Fora da Barra. Morning, 4 horas de autonomia, Dano Galeão. Escuta, Romeu, Romeu Lima, do avião 01, temos um helicóptero Robson 44 que está fazendo a travessia do Farol da Barra para a Ilha de Veracruz. Comandante Vera 1895, um bom fim de semana. Comete. O Golf Tango Quebec, após o Airbus da TAM, prossiga para o Pátio 3. Positivo, Golf Tango Quebec, sim, obrigado. Alô. Copa Tango Juliette, Tango Zulu, desça para 1.500 pés na proa de Paripe. Opa, Romeu, Romeu, Romeu Lima, boa tarde, acione a identificação, chame no ponto ideal de descida, vou ir na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Equipe 5491 está livre, afinal do procedimento. Confio para o Trip 5491. Trip 5491 está autorizado, afinal do ILS X-Ray. Informo dois helicópteros, um Alfa Terra 50 e um Robson 44, entre Duna e Veracruz. Ciente do tráfego 5491. Zero pronto. 3897 visual com Airbus 320 na final. Afirmativo, 3897. Faz o fundo do mesmo autorizado, né? E manter a cabeceira no zero. Após a Airbus ali, mantenham no zero, são 3297. Alô, Salvador, Chorão 6259. Serra, estação Guarulhos. Boa tarde, Chorão 6259. Autorizado Guarulhos. O nível é o 3. 60, via Pesulu no 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 19, decimal 8 e o transponder é o 5470. 3-0, autorizado Guarulhos, 10 curva direita, da El Leda, Trive, Hotel Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Foto de Caldas, 119-854-70. Correto, o Chané 6259, chame pronto para o puxo e acionamento. Boa tarde, TAM 3894, livrou na 34. Boa tarde, TAM 3894, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 03. Alfa e Juliette foi 03, 3894, TAM. Esse guardião 01, ele já deve ter prosseguido para a ilha, até em condições visuais, informa no pessoal se o guardião 01 aguardando transferência de comunicação. Equipe 5491 no controle. Prossiga. O senhor está 4 milhas à esquerda do localizador. Assente. 297, decolar 225, chame controle 199, decimal 8. 98 agora, Dan 3897, bom fim de semana. Controle Salvador, boa tarde, Dan 3897. Boa tarde, Dan 3897, contato radar, ficou para o nível 340. 340, Dan 3897, guardando Leda. Autorizado, Leda, Dan 3897. Direto Leda, Dan 3897, obrigado. Aqui, ciente da informação, aqui, as autorização, confirme. Bolo 273. Gente, tá autorizado. Confim 360 nível. Via Pesulu no 6. A decolagem é da 1-0, curva à direita, no perfil da subida da El, após Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5510. Gente, o 360 com fins autorizado via Pesulu no 6, decolando da 10, com curva à direita após. Saída da Elveda e após DCT Bridge 1198 o controle e aciona 5510, o gol no 273. Correto, chame no portão 1, pronto, o gol no 273. Ok, chamaremos nessa, quando pronto, o gol no 273. 5491, fui, Elias. Como no tempo, no reboque, satisfeito. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Golf Tank Quebec. 91. Aqui, Alza. Tango Juliette, Serra Tango, está agora 4 milhas para o Travé da posição coral, mantém o nível 065, teve que saudar encerrado, chame Léo na frequência 1201. Trip 5491, já avistado, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 09 nós. 5491. Liga o Romba da Sua Bravo. Sete Romba da Sua Bravo, ajuste e permanece 1-0, 1-2. Informe visual com local de pouso, Romba da Sua Bravo. Confirme para o controle. Boa tarde, Golf Charlie Romeo. Acione identificação, chegada bom, que desça para o nível 060. Alfa Triple 549, pousando, livrando a 6-4. Está autorizado o táxi via Alfa Kilo Pat 3, posição 04. Alfa Kilo Pat 3, prossegue 04, 3549. Chegou o 940, chamou o solo? Afirmo, é autorização de trava. Tente a informação em curso é Tango, está pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 1-0 com a curva direita na saída da El, Leda, Bridge, via Upazulu 1-6, após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rota. Controle Salvador, operem 119, décima 8 e o Transponder 55 no 4. Autorizado 360, roda 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 5-6, Transponder 1-9-4-0, transponde 5-5-1-4, chama pronto se tiver funcionamento. Câmara, Xané 6259, bota 9, puxa sonar. Xané 6259, está autorizado por tiver funcionamento, chama em pronto tarde. Câmara, São Salvador, boa tarde, Xané 6201, no box. O Xané 6201 na guarda possível acionamento número 2 no setor. São 3897, chame Recife 1251, alterna 13325. 6259, poderia confirmar o estimado para o fitop feedback? Gente, chame pronto, tá? Romeu Lima, seu número 2 para pouso na 17, informa o tráfego posição de 9 horas, 8 milhas, com deslocamento sudeste, cruzando 4.000 pés, descida para 1.500 pés, é um Charlie 402. Estamos no Lula, informação de tráfego, passando 3 horas, 8 milhas, deslocamento ao nordeste, mantendo, cruzando 4.000 pés, descida para 1.500 pés, é um Bravo Eco 58. Está sempre do tráfego, Juliette, estamos no Lula, ainda sem contato com o Lula. Guardião 01 em Papua. Vai retornar o Salvador, pouso em 4 graus. 7, Guardião 01, autorizado, da presente direto parte do GRAE, reporte na curta final, Guardião 01. Reporta na curta final, Guardião 01. Para o táxi POB de 156, Galeão, com 4 horas. Funcionário 6259, está autorizado o táxi via pátio 1, Taxi Índia. Ponto espera do 0, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro 10.02. Matiz do pátio, ponto espera 18.95.10.02. Funcionário 6201, ficará atento ao rebase da companhia, iniciando o táxi, após ser autorizado para estiver em estacionamento, chame para o outro táxi. Gol 1940, para o estacionamento, está no 8. Está presente, rotatória, Juliette Tanzulo. Romeu Lima, após o 360, vou em prol da rotatória, Romeu Lima. Guardião 01 na curta final para o pátio do GRAE. Guardião 01, autorizado pouso para direto pátio do GRAE. Vento 110 graus com 9 nós, o ajuste 1012, reporte no solo controlado, Guardião 01. 1012, reporte no solo controlado, Guardião 01. Autorizado para o pushback, saneamento. Salvador, boa tarde. Channel 6259, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus com 8 nós. Aqui decola Golf Charlie Romeo, desce até 3.000 pés, o ajuste no 02. 3.000 pés, Golf Charlie Romeo. 3.000, Golf Charlie Romeo. Juliette Tango Zulu, temos um Robson 4x4 à sua direita, posição de 1 hora, 3 milhas, prosseguindo para CIA, mantendo 500 pés. Afirmativo, está atento do tráfego, ainda sem contato com o Romeu. Nossa, vai assinar para pouso no Olicia. Frequência livre com pouso, Romeu Sobral. Alô? 40, 601. 6201, está autorizado o táxi, via parte 1, táxi indiano, ponto estrada 10, chama a torre 11895, o ajuste de altímetro no 0. 1-2, poderia por gentileza confirmar pessoas a bordo? Pessoas a bordo, 1-37, autorizado o táxi, ponto de espera da 1-0, via Pátio, Índia e Alfa, 1-2-9-5-2. Com 1-9-4-0, ficará atento depois da Avianca, passará a retaguarda, pode ser autorizado o inspecionamento, sendo pronto o táxi. Após a Avianca, puxa e aciona, 1-9-4-0. Salvador, Juliette Tanzulu está visual com o tráfego e também visual com o campo. Tango Zulu, chame a Torre Salvador 1895, tem um bom pouso. Torre 1895, grato. Torre Salvador, Juliette Tango Zulu, tá visual com o campo, pistão no 7. Juliette Tango Zulu, dá presente direto, final do ano 7, aposta na curta, Juliette Tango Zulu, ajuste 1012. Rebortará na curta final, Juliette Tango Zulu. Oxiné 6259, decolar 241, controle 119, decima 8, boa viagem. Vou para o nível 360, está autorizado Leda. Ok, 360, Leda, 6259, grave. Visual com o campo, Romeu Lima. Romeu Lima, chame a Torre Salvador 1895, muito grato pela colaboração. Chané 6201, ponto espera da 1-0 para decolar. Chané 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 120 graus com 9 nós. Libre alinhar e decolar, pista 1-0, Chané 6201. Oi, boa tarde, Romeu Lima. Confirma, pessoal? Confirma pra tu, hein? Roberto Romelinho, boa tarde. 8 milhas pra prova rotatória. Tá disponível na série. Afirmativo, papá, triplo Romeu Lima, continua em aproximação número 2 para pouso do pistão no 7, ajuste 1012. Continua em aproximação, guardando pista livre. Papá, triplo Romeu Lima. É uma pré-posição do número 1, por favor. Número 1, tá voltando agora. 1 milha e meia da cabeceira no 7. Aumenta o posto e tráfego número 2, posição de 12 horas também, 10 milhas com deslocamento oposto. Ambos mantendo 1.500 pés. O oficial Romeu está autorizado a final ILS X-Ray, desça para 2.500 pés, informe no localizador.